vento 120 graus com 9 nós, está autorizado o pouso na 1-0. Ele pousa, Indy 90 Alfa. Corrige na 1-7. 1-7, Indy 90 Alfa. Está 3-2, 1-7, ali mantém a 1-0. Sim, mantém. Tango de Bravo, está visual aí com Indy 90 Alfa cruzando o Serra Novembro, Serra Novembro? Não, negativo, o Tango de Abraço está prosseguindo com o Serra Novembro e Serra Novembro. Eu não entendi o motivo da bronca do controle, senhor. Ok, eu solicitei que o senhor mantivesse o setor, a aeronave já está na final do ano 7. O Tango de Abraço está visual com a aeronave na final do ano 7? Está visual com a mesma. O Tango de Abraço está afastado pelo menos umas 6 milhas. E ele está mantendo 1.500 pés. O Tango de Abraço está 500 pés. Mas ele já está autorizado a descer, ok? Ele está ingressando na final do ano 7. Mantenha a separação, reporte no solo controlado. Tango Índia Brava. Índia Brava está prosseguindo para o Serra Novembro e Serra Novembro, mantendo a separação com o mesmo. Alfa, Vitor, Juliette, façam 270 pela sua esquerda, reporte que interceptando na final do ano 7. Pará, 270 aqui. Gol 075, seu solo faz 4-2, controle 121, decimal 9, controle solo, boa tarde. Bom, 219. Mike Eco Delta, reporte sobre o farol Tapuã, iniciando espera. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Autorizado 360, via Pesulo 1-0, após segue a rota do plano. Decola pistão 1-0 com curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-1-2-6, Cotege. 3-2-1-7, livre decolagem da 1-0, vento 1-2-0 graus, 9 graus. 3-2-1-7-0-7. Gol no 075, prossegue Juliette para o 06. Juliette via 06, via Juliette para o 06, é o gol 075. Alô, Salvador, bom dia, o gol 1077, tem que ser um então, repete agora a autorização para o Galeão. 1077, autorizado Galeão, 360, via Pesulo 10, faz segue a rota do plano. Decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle em Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5131 no cotejo. 1077, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 10, após rota de plano de roupa. Decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle 120, decimal 8, e transponder com 131, não, 077. Correto, gol, quando pronto, só me puse back acionamento, confirmo, gate? Gate 1-1, chamada para pronto, puse acionamento, 077. Em Serra Novembro, Serra Novembro, era 3 milhas da final do ano 7. Sim, não, Silvio, cara. Ok, aguarde liberação para o posto. Aguarde liberação para o posto, e acerta direto. Está 3-2 no 7, decolou os 4-3, controle 120, decimal 8, boa tarde. Boa tarde, 3-2, 1-7. O Índia November Alpha, reporte livrando, ok? Claro, transponder negativo. Ok, acione o código 2000 e informarei se receber o seu transponder. Nós vamos para o Golfo Mike. Controle, muito boa tarde, 3217. 3217, muito boa tarde, direto Leda, vigilante. Direto Leda, positivo, 3217. Esquerda, saída Momo Cogibo, após direto. O controle de Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5134, cotejo. 8612, bom pouso. 864206, bom dia, obrigado. Gol no 755, é autorizado 2000, livre LS, informe localizador, altitude permanente. 755, autorizado procedimento, descendo para 2000. Webjet, 5729, livra 170, chama Centro Recife em 125, decimal 1, Web 5729. 251. Boa tarde. X-Ray, baixar que está Azul 4206, complete aproximação, guarda pista livre para posto. Guardando 4206. Mike Eco Delta, tá livre base, reporte final da 7. Santa Grace 560, tem condição de voar direto Duna? Voando Duna, 560. Vê se mantém 3.000 pés com 1.012 direto Duna. Santa Grace 560. Duna 3.000 com 1.012. 35488, reduza 1.070 mais. Que a Codelta tem condição de pouso parado sobre a 17? Afirmativo. 2.000 está a base mínima vertical de Feliz Santana, recebo 3.900 pés. Golf Mike. Confirmando que está passado para baixo. 7. Azul 4206. Informa o tráfego de transporte cruzando agora a cabeceira 17, PNH 10112, o vento é 120 graus com 9 nós. Agora está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, azul 4206. Alfa Vitor Juliette, seu solo aos 47, prossiga um pouco adiante e aguarde para o backtrack. Mike Eco Delta está livre, pouso pairado sobre a cabeceira 17, o vento 120 graus, 9 nós, o altímetro 1012, reporte no solo controlado. Azul 4206, informa agora o helicóptero pousando parado à sua esquerda, ok? Tá, visual 4206, obrigado. Eu peguei 1-4. Peguei 1-4. Chame Santo Recife na frequência 12545, fazendo solicitação direta aí. Gol 1755. 1755, ciente, completa a aproximação, torre 1862 e é bom pouso. 26, obrigado. Gol 1925, convênio. Pátio, ele vai para o pátio 4, o senhor também, o senhor é o número 2 para o pátio 4, ok? Reporte de Vrana B. Gente, 360 Brasília, já aprovado, o número 1 para 4, só instante para a gente, né? Gente, é o livrado, vai chamar o solo 219-4206, obrigado. Mike Eco Delta, avistado aí na cabeceira 17, seu solo considera as 49, autorizado o táxi para o pote 4, o Cessna 150 vai segui-lo, ok? Pote, ou está só na frequência livre, boa tarde. Redução 170 mais. 5-4-8-8-5-3. Salvador, 2406. Tem Salvador, boa tarde, gol 1755. Final, pista 10, baixou e travou. 1755, boa tarde. Tá autorizado o pouso na 10, vento é 120 graus, 8 nós. O altímetro 10, 12. E pouso na 10, gol 1755, 1012. Estou em Salvador, o 4206, negativo contato em 219. 395, boa, sendo identificação desse mantenha 050, chegada a Mari, gol no 395. Afirmar exemplo para 050. Gente, Alfa Vitor Juliette, boa tarde. O azul 4206, por gentileza, tente um novo contato em 121 decimal 9. Tiente, vou chamar de novo. 219, obrigado, 4206. Por nada, boa tarde. Boa tarde. Uno, boa viagem. System 125, 13297, obrigado, uma ótima tarde. Igualmente, bom voo. Afirmo, prossiga, 4206. Repousou, livrou, táxi em frente, chame antes da Juliette para ingressar com 4206. Vai reportar antes da Juliette, o 4206. Tá pronto para pushback de acionamento na 1 da 11. 1077, portão 11. Tá autorizado o pushback de acionamento no táxi. Depois de acionamento, chama na táxi no 077. A 206, engraçada presente, segunda esquerda, via Juliette, bate 1 no portão 03. Autorizado, agilizando. Não é medida possível. 7 via Juliette, bate 1 no portão 3, agilizando. 4206. Gol na curta, a Lima tem 10. Ok, após o gol, a Lima tem 5241. Tô passaredo. Atinge, mantém 3.105.488. Mantém 3.000, segue a aeronave por Airbus 320, a passar agora a posição Duna. Mantenha 3.000, reporte no localizador. 35.482. Mantenha 3.000, reportará no localizador. De imediato? De imediato, no 7.38, chame táxi. 29, obrigado. Meia boa. Boa tarde, boa noite, segurou. Boa noite, 55, prossegue via Alfa, reportando de Juliette. Alfa, reportando de Juliette, boa noite, 7.55. 2 para 1. 5488, autorizado 2. 5488 para 2000. Autorizado Brasília 360 via Pêndulo 17. Decola 10, curva direita, saída Arbóe Lefa. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 51140, cotejo. Estado 360, contestamento correto, condução de chama e pushback, acionamento no 01. 03560. O trip 5241 decolou 54, controle em 120, decimal 8, boa noite. 208, obrigado pela colaboração, bom trabalho. Plano 755, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha Juliette, bora 756. Gente, Guardião 02, mantendo-se em posições visuais, aguarde transferência para a torre, Guardião 02. Posições visuais, aguardando transferência, Guardião. Torre Salvador, 5488 da Trip, está estabilizado no ar. Ok, boa tarde, 5488, complete a aproximação, aguarde pista livre para você. 5488, aguardando pista livre. Trip 5219, passe 3 livre, pushback e acionamento, chame táxi. Trip livre, acionamento, chamar para o táxi do Trip 5219. Bora, 5215, mantendo antes de direto. Afirmativo. Vai bater posição. espaço Engenho Alfa aí no ponto de espera, chama Torre 186, ajustado no 012, bom voo. Guardião, já na rotatória. Ponto Guardião, Torre 1862, é bom ponto. 786, grato. Para a posição 08. Após o segundo, aeronave da companhia, para 78, agora 75. Na final da ano 7, aguardando instrução para o pouso no pátio 4. 7, eu desejo ano 7, aguardando instrução para o pátio do Brasil. Trupe 5488, informa o helicóptero da PM aproximando para o pátio 4, é a esquerda do eixo do seu pouso. Ele pousará parado no pátio, sem interferência ao pouso aqui. Sente. Ruta 3560, no solo 56, livrar à direita, chame o solo em 1219 e tenha uma boa tarde. 209, boa tarde. Trip 5488, vento 110 graus, 8 nós, altímetro 1012, autorizado pouso na 10. 5488, livre pouso. Salvador, boa tarde, OTAN 3560, livre pronto. OTAN 3560, taxi via Alfa, reporta nosso, fez Juliette. Via Alfa, reporta nosso, fez Juliette. 2, reporte na curta final do pátio 4. Pousará após a passagem de trupe, corte do Braé, Guardião. Passou de identificação desse, mantenha 050, chegada a Mari, então 3190. 050, 3190. Oi, Salvador, boa tarde, gol 399, próximo ponto será pista 10, pronto. Visual com a TR na curta? Afirmativo. Após a TR da Tripa Lima, tem gol no 399. Após a TR Lima, tem 190, gol no 399. Gol no 395, desse mantinha 2000, reporte localizadores para final LS, rotina tremulador. Ok, 2000, 1012, reporta da estabilizado no SP, gol 395. Web Smith, Cojan Trip 5241, após Arbor, autorizado direto para Montes Claros. Cientes, 5241 no Arbor, Montes Claros. 8. Prosseguindo pro 08, gol no 75. São 3560, irá aguardar antes da Juliette. Passaria 2231 na área remota que já estava aguardando. Não teria condições de aguardar o ingresso do Airbus da TAM no 10 também. O mesmo já está bem próximo a Juliette. Seguiria o Bang da Gol. Ele pousa, portará no sol, o Guardião. 5219 da passagem Airbus da TAM após via Pátio Índia e Alfa e no ponto espera chama Torre 186. Quem modulou foi o Passaredo? 5219. Confirmando quem está modulando para o solo? 5219, tá? Afirmativo, vai dar passagem ao Airbus da TAM e após o mesmo vai prosseguir via Pátio Índia e Alfa e no ponto espera sumará a Torre 186. Certo, após passagem do Airbus da TAM, segue o técnico da TAM, segue da 1-0. Passarei 2-2-3-1 em coordenação com a equipe de solo, após o Airbus da TAM, livre posicionar Samitax. 0, boa tarde, agradeço, pode usar o leite. No 399, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Decolagem com 3-9. 720, redução 1-7-0. 720 da cadeira. TR da Trip, que irá taxiar a sua retaguarda após o mesmo, coordena com a equipe livre por cibeca acionamento Samitax. Passa a passagem da TR, vai coordenar a passagem do Coronel. Alfa Kilo Passo 3, Strip 5, 4, 8, 8. Alfa Kilo Passo 3, Strip 4, 8. Estou em Salvador, muito boa tarde, eu tenho 25, 2, 1, 9, e uma boa suporte de cara, pronto. Boa tarde, 35219, mantenha o ponto de pega, dando zero. Vou pegar o ponto de pega, 5219. Uno 399 decolou ao 01, controle em 120 decimal 8, tem um bom voo e uma boa tarde. 208, muito obrigado, seu bom trabalho. Controle Salvador, é o gol 1399, dial departure. 1399, ready to cancel, proceder to lead the position, 1399. Confirma a mensagem, gol 1399. Mensagem 20, curva à esquerda para o 070 para o localizador, chama estabilizado. 070 para o Lock, web na CBG. Botei 99 direto da El, vigilância. Da El, 3 abraços. Localizador visual, bom, 395. 395 passando Duna, complete o final LS, torre 118.62 e é bom pouso. Obrigado, meu Deus. O LS é 20, complete redução para aproximação, desse mantenha 2000 para o 070, livre e LS. 2000 e LS está autorizado, mas é 20, reduz. Sim, o tráfego precede, é um Boeing 737, está agora 12 horas, menos de... Passaredo 2231, 36 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Alcana, Brasília. Copiado, passaredo 2231, vai seguir o banho da Gol via Pátio Índia e Alfa, e no ponto espera acima da torre, no longe decimal 6, ajustado 10112. Pátio Índia Alfa, posição no 0, ponto de 0, 26, obrigado, 10112. Seguindo o banho da Gol, confirmando. Gol 077 decolou 04, controle em 120 decimal 8, boa tarde. Gente, agora 120 decimal 8, gol 077, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol 077 decolado na saída da El. Boa tarde, 1077, contato radar vigilância, direto da El, 1077. Direto da El, presente, voo 1077. Batilhante 20 passando Duna, completa LS, reduzindo para aproximação, chame torre 118, meia dúzia, bom pouso. Reduz 18,6, Batilhante 20, obrigado. Com a borda, terra, com 3 horas, botando a linha para o ataque. Índia Alfa, espera, torre 1,8,6, estado no 0,1,2, bom voo. Índia Alfa, batilhante 0,1,2, batilhante 0,1,2. 18, acho. Livre pouso na 10, gol 395. Oi, boa tarde, mensagem 20 estabilizada na final do mensagem 20. O 6720, complete a aproximação, guarde pista dele para o pouso. Completa e guarda, mensagem 20. Trip 5219, decolou de Salvador ao 05, controle 120, decimal 8, boa tarde. Controle 1208, boa tarde, obrigado. 380, copia? Copia. Autorizado, Galeão, nível 380, via Pânzulo 10, decola pista 10 com curva direita. Saída, Dael, Leda, Bridge, controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5172, coteja. É, reautorizado inicialmente direto Vitória da Conquista. Sente, direto Vitória da Conquista, ao 5240. Pode manter essa pro, é praticamente essa pro já. Somente para sua navegação, que a solicitação de Montes Claros inicialmente não foi autorizada pelo Centro Brasil, devendo voar Conquista para Conquista Montes Claros, ok? Tá, sente. Vai ajustar aqui, vai dar 2 graus à esquerda, então 5240. Eu queria desculpar, mas é determinação lá do Centro Brasil. Não, sem problema. Vai cumprir conforme, então. 1395 no solo ao 06. Por gentileza, agiliza a liberação à direita e chame o solo em 1219 para o táxi. Boa tarde. Gente, mal solo, vou no trem. Flávio 6720, checando o trem, está livre pouso na 10. O vento 120 graus, 9 nós, o altímetro no 012. Rebaixado, checado no 0 no 2, autorizado, pouso no 0. O gol no 925, visual com web na curta. Visual, na 925. Após o pouso do Boeing da web, ali mantém o gol 1925. Após o pouso ali, mantém a 925. Muito obrigado. Tipo 241 da TIC, chame agora centro Recife em 126 decimal 0. 126 decimal 0, TIC 5241. 395, Juliette, para 02. Para 02, não tem nome. 1077, restrito nível 340. Distrito 340, Bono 070. Bono 077. Mesmo. Bono 399, chame agora Recife em 125, decimal 1. Fala, boa tarde, 6720, Libra. Qualidade 6720, Alfa. Juliette para o 07, agilizando na medida possível. Alfa, Juliette, 07. Parando 2231 no ponto de espera do ano 0 próximo. 5219. É, LF está presente, 5219.